46, solo 35, direita, 219, solo, boa noite. Dois, liga pouso, pista no zero, ventou no 20 graus com 08 nós. Liga pouso, 5972. Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette. No solo 37, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Na direita, 219, obrigado, boa noite. Cal 3305, desce uma terra, altitude 3000. 5972, táxi via Alfa, reporte para ingresso no, na Juliette. Ao final do procedimento. Projetor vai do ano, repórter estabilizado, completando o final do procedimento 3305. Oceanet 6313, gate 14, push back and start up. Oceanet 6313, clear to start up, come ready for text. 313. E o 5972, Juliette, pátio 3, posição 06. Juliette, pátio 3, 06, posição. 5972. 1895, azul 4235. Muito obrigado, senhor. Boa noite. Aposto. Obrigado. Torre Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, ILS. Azul 4235, altimetro padrão 1013, estava sendo travado? Ainda não. Controle. 188, atende a explicação, vê se mantém a 4000 na chegada a ponte e ajuste no 013, aguarde procedimento ILS X-Ray. Baixou, travou, Azul 4235. 235, tem livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus com 1-12 nós, 1-2 nós. Livre pouso na 1-0, Azul 4235, tá ligado? Passarito 2228, contact canal assistant on frequency 126.0, if unable 128.8. Tá 3305, desse mantém a 2000, autorizado aqui na LS. 2000, autorizado em LS, tá 3305. Canal 6224, boa noite. Solicitação, chegada Mari, descida até 4000, aguarde ILS X-Ray, ajuste no 013. Chanel 6224, caso mantenha a presente velocidade até mais próximo, está autorizado a voar direto do UNA para o final do procedimento, confie. Sem problema, vou direto então do UNA até 2000 para o final do procedimento, o Chanel 6224. Azul 4235, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. All other ground, Ocean Air 6313, ready for taxi. If on board 161, we have 4 hours of endurance alternative Galeon. Roger, China 6313, Taxiwa India, until Honey Point 1810, Zeco Tower 1, 8 decimal 95, Ultimate 71013. Via India, until Honey Point 1810, Contact Tower 118 decimal 95, 1013. China just Oceania 6313. Caso 4298, Petrolina aprovado nível 300, via Benzulu 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda. Transponder 5024, controle Salvador 119, decimal 35. Estabilizado e visual, TAM 3305. Esperado procedimento, chame torre 11895. 1895, obrigado, até já. Lu 20, aerovia. Azul 4298, cotejamento correto, informação em curso alfa, ajustando 013, reporte pronto. Channel 6313, hold and point for runway 10. Juliet 2, that's good, thank you. Channel 6313. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305, vai passar Simbra já embaixo travar. Praia 3305, o altímetro padrão 0 no 3, seu vento 1 no 3, 0 graus, com 08 nós, tem livre pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pista no zero, TAM 3305. 6313, confirm if you do have inside the traffic on short final runway 10. Runway, fine. After the traffic has passed, Shana 6313, clear the map and wait, threshold 10. Roger, after the traffic has passed, clear to line up and wait, runway 10, Shana 6313. Tem 5 na identificação, uma boa noite, reporte para a descida, voe bom, para a chegada bom, e ajuste 1013, agora o procedimento ILS X-Ray. Sente agora mais próximo. 1888, desce uma TAM 3000, inicie a redução para 1970 nós. Funciona a minha 2 dos 4 nessa planta, certo? Posição, funciona a minha 2 dos 4? Possível. Nessa planta autorizada, quer tentar? Autorizada, sempre tem que completar o final do procedimento, funciona a minha 2 dos 4. Minha 2 dos 4. 150, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 219, 3305. Rumo 888, seu vetor estabilizando a proa 225, descendo agora para 2000. Seu Vepalis, ao cruzar a marcação 1110, vou ir para Simbra e complete o final do procedimento. 05, na Vibrona, Cisco. 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3305. Do 4298, livre acionar chame táxi. Gol 1888, retorna a navegação, vou agora para a Duna e complete o final do procedimento. Gol 1888. Boa noite, 52 com 119.35, controle de parte, hold the flight, and good night. Hello, good night, 109, Air Small 335, wish NSC 313. Boa noite, chanel 6284, 4 de externo, estabilizado. 6313, dial departure. Oceana 6313, radar cam set, climb, maintain flight level 360, so clear, fly direct to later position. Climb and maintain flight level 360, clear to fly direct to later position, Ocean 6313. Boa noite, Gona 970, desça e mantenha 3000 via chegada Mari, aguarde ele a X-Ray, ajuste no 013. Tanto sempre abaixou e travou 6224. 24 livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus com 09 nós. Do 4298, Índia no ponto para Chame Torno no 895, ajustando 013. Introduzindo para aproximação, gol no 888, bom pouso. 888, passando Simbra, seu embaixado e travado. Boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro padrão 10 no 3. Guardando pista livre, 1888. Controle salvador, 75.5, pode dar descida. Isso, mantenha 4000, trip 5595, inicialmente na pro ainda de bomba para coordenação de aproximação. Vatore 98, inicialmente mantém o ponto de espera. 224 no solo 5000 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 21 na porta. Hoje é o Xana 6224, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Dois zero graus com 08 nós. Lili Pouso, pista 10, 1888. Após o tráfego na curva final 10, Brasil 4298, após o mesmo ali, mantém cabeceira 10. Portugal, 019, SCOC ident, descendo, mantém 5000, vai Volta Arrive, expect ILS X-ray, runway 10, altimeter 1013. Can you fly bridge intersection? Stand by, you request the resistance, stand by. Okay, sir, thanks. 888 no solo 58, à direita, solo 21, decimal 9, Marat. Xanem 3, correction, no Xanem 6315, direct to bridge position. Please, thank you. And the contact now, receive sensor on frequency 125.1. 125.1, thank you, have a good day, have a good night. Bye. 4298, livre decolagem da pista no 0, vento no 40 graus com 08 nós. Zero, vou direto, Duna, descida para 2000, autorizado final do procedimento. Tem condição de manter velocidade até mais próximo? Mantiro. Trip 5595, deixa eu manter a 3000. 3000, 5595. Decola 00, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Duna, 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4298, saída mesmo. Azul 4298, boa noite, contato, tudo mantém nível 300, na mão, COG, pós clock. Ok, 300, momocóbico, clock, 4299. Noite, desse montanha 4000 na chegada Mari, ajuste no 093, aguarde o final do procedimento LSX-Ray, ajuste no 0 no... voltando 3178. Autorizado ETAP, tá 3178. Olha, 35-5-5, mantém a restrição de velocidade inteira ou está liberado? É 35-5-5. Está livre a velocidade, porém vamos iniciar uma vetoração para sequenciamento. Estabiliza aí para o 240, descendo para 3000. Se houver falhas, vai para cima na marcação 120. Se quiser, a gente pode reduzir também até 170. Então reduz então 170, vamos ver se vai precisar da vetoração. Reduz 170 nós, 35595, descendo até 3000. Ok, gente, eu vou informar a infraero que é o fiscal do pátio. A 35-5-5 será necessário realmente alteração. Curva direita na proa 230. Proa 230, se houver falha de comunicação, veio para cima na marcação 110. 35-5-5. Direita 230, limitada 110 de cima, 35-5-5. Desse mantém 2000. 2000, 5-5-5. Azul 4298, voe direto Cogbo. Cogbo. 4298. É Portugal Z19, descendo mantém 3000. Esquerda agora até proa 180. Se você fala, intercepta e completa o final do procedimento. Esquerda 180, limite log 5-5-5. 5595, esquerda, pro 120, repórter estabilizado no localizador e completando o final do procedimento. 120, repórter estabilizado. Azul 4298, chame Recife agora, na frequência 192545, alterno 33, decimal 65. 12545, alterno 33, 4298, boa noite. Boa. Boa 970, chame Torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, com 970, 2 milhas de espera. Boa noite, posto externo com trem checado, gol 970, altímetro no 0 no 3. Análise com checado, 970, 0 no 3. Approach and the reduce, 190. Let's clear final approach, reduce, 190, now it's 0190. Então 3178, preço mantém 3000, reduza para 200. Mantivo 3.000 em redução, 3.178. Salvador Rio 5972. Rio 5972, Galeão, aprovado nível 400, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto Eudes, curva direita. Transponder 5036, controle Salvador 1-9.35. Aprovado Galeão, nível 400, informe Bisque 50, decola pistão na 0 da EL, Leda Eudes, curva na direita. 5036-1935, e o 5972. E o 5972, cotejamento correto, chamei pronto. Vou chamar. Solo Salvador, Oxenero 6224. Oxenero 6224, prossiga. Boa noite, autorização para Aracaju. Boa noite, Xané 6224, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jamo após direto, transponder 5037, controle 11935, só confirmando a saída curva esquerda. Autorizando 190, decola da 10, na Puca, Jamo direto, Aracaju, curva esquerda, 5037, transponder, controle 6034. Xané 6224, cotejamento correto, informação em curso alfa, ajuste no 013, chame pronto. Toma, 6224. No solo 10, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, não tem. E o 5972 para o pushback de acionamento. Dois, livre acionar, chame táxi. Livre, chama táxi, chama táxi. Programa com 08, nós, tem livre pouso, pista no 0. 970, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição da Juliette, 970. Redução, 3178. Chegou o 970, desça via, chegada na área até 3000, ajuste 1093, agora esse procedimento final ele é LSF3. Redução 7, após Mari, prosseguindo o perfil da área, chegada, gol 970. 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda, após a Peruísque 5-8. Transponder 5-0-4-0, controle Salvador 1-9-3-5. Portugal 0-1-R, Ministério 1-0-1-3, standing by Land Grants. Pela direita, 1219, 5515. Good morning, Joanne, phone number 226. 226, stand by, it's a clearance. We stand by. 3515. 5515, Alpha mantendo-se da Juliette. Flag down and walk. Good to land, runway 10, the wind 130 degrees, with 08 knots. Air Portugal 019. Clear land, runway 10, Air Portugal 019. Procedimento, chama agora a torre 11895, bom pouso. Obrigado, excelente noite. Gol 1170, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 9250, solo Salvador. Solo Rio 5972, para o táxi, 340, alterna agora. Rio 5972, só confirmando, copiei Guarulhos, 8 a bordo, 3:40. Ah não, 02 a bordo, 3:40 Guarulhos. Sim, 02, copiado. Rio 5972, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, livre táxi, reportei para ingresso no pátio principal, 5972. Trip 5515, informo que vai dar passagem ao banho da Rio após ingresso a Juliette, pátio 3, posição 03. Rio, ingresso na pátio 3, posição 03. Rio 5972, táxi aprovado via pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 013. Pátio 1 no Índia, 1895, ponto espera, 1093, 5972. Virou Niner on the ground at 16, delivering to the right on the taxi golf. Call 121 Decimal Niner ground control, have a good night. Right, Tiger Golf, 121.9 Decimal Zero Niner, so we go. Alright. Torre Salvador, excelente noite, Tan 3178, nave X-ray da 10. Excelente noite, Tan 3178, o altímetro padrão 013, da baixada e travada. Firma. Roger, Romeo Uniform November 226, standby 1 minute to call and standby to start up. Okay, we are standby. Vento 130 graus com 10 nós, com 10 nós, agora sim eu tenho livre pouso, pista 0. Attack QA Golf. Alerta Portugal 019, attack by Alpha, have report to enter taxi Juliet. By Alpha and call before entering taxiway Juliet, Portugal 019. Roman from November 226, direct to copy. Yeah, go ahead please. From uniform November 226, clear to destination Lima, Foxtrot, Mike Lima, flight level 390, take off from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, then upper with 58 until Romeo Echo Charlie, then via flight plan route. Call code 5556, departure control frequency 119.35. Okay, we are clear destination flight 390, runway 10, and say again the SID please. Roger, and the SID will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and the transition Alpha, Romeo, Uniform. Rio 5972, Norte Rio 5972, a Lima tem cabeceiro 10. Lima Rio 10972. November 226, after Romeo Echo Charlie via flight plan route, read back please. After Romeo Echo Charlie via flight plan route, thank you. Romeo Uniform November 226, read back is correct, clear to start up at April 3, call me ready for taxi. The push and start approved, we'll call you ready for taxi. Romeo Uniform number through 226. No solo Juno 9 à direita, antes de ingressar na taxi Alfa, chama o solo 21, decimal 9, dando passagem ao Portugal, boa noite. Afirmativo, 219 já passou Portugal, obrigado, boa noite. Boa. Direto bridge, intercepta upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano, transponder 5035, controle Salvador 119, decimal 35. 5972, vento 130 graus com 09 nós, tem livre decolagem da pista 10. Livre decolagem, 5972. Do 5001 no cotejamento correto, informação em curso alfa, ajuste no 013, reporte pronto. Salve Salvador, excelente noite, Altan 3178. Boa noite, Tan 3178, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, Tan 3178. Os 2-0, chama o controle com 9, decimal 35, tenham uma boa noite. 935, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Rio 5972, os 1500. Rio 5972, boa noite, contato, mantém nível 400, autorizado direto, Leda. Atenção, 400, direto, Leda, 5972, obrigado. ground. Go ahead, Portugal 019. Portugal 09, taxi approved via Juliet until I being gate 08. Then stand by, follow me vehicle until you stand 11. Via Juliet until I beam back gate 8, and then I will stand by for follow me turn and until stand 11, Portugal 09. Salvador, 3305. 3305, número 12, para a Copa, aguarde. Obrigado. Gol 9250, é o solo Salvador? Copia. Rio 9810, Guarulhos aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5042, controle Salvador 119.35. Nove oito no zero, cotejamento correto, ajuste no 0 no 3, reporte pronto. 9 1 9, Roger, Portugal 019. Cancel one more from Romeo November 226, confirm we are fully ready, correction, for, we are clear for pushback. It took us a minute to change the FMS. Romeo Uniform November 226, could you say slowly, please? Yes, please confirmation that we are clear to pushback on start. It took us a minute to change the SID, and we are fully ready now for startup and pushback. Please confirm. Okay, the SID will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, then Alpha Romeo Uniform Transition, Puka, Transition Alpha Romeo Uniform, and you are clear to start up and push back. Okay, yeah, we have that Puka with auto transition, and we are clear to start up and push back. Thank you very much. Relativo, prossiga. Então, 3305, Recife aprovado, nível 330, via Peruísque 58. Decola, correção, Peruísque 58 até Aru, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5030, controle Salvador 11935. 330 aprovado para Recife. Peruísque 58 até Aracaju, após direto. Puca Caju é subida, curva na esquerda, 50-30, transponda, 19-35, controle, 3-3-0-5. 3-3-0-5, cotejamento correto, informação em curso, alfa, chame pronto. Afirmativo, só subida é Puca, Jamo, Caju, né? Afirmo, Puca, transição Caju, afirmo. Positivo. Boa noite, chegou no 170, Forte Simbra, trem checado, padrão 10 no 3, altímetro. Ativa, repórter Simbra, voo no 170. 9-8 Alô Zero, na sequência será o número 2 para acionamento, aguarde. Uno 70, chame torre, 1-1-8-9-5. Libra vai sair, travou, voo 9-7-0, pessoal. Antes tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, com 0-8 nós, gol 1-1-7-0. Tem pouso 1-0, voo 9-7-0. Do 5001, só um momento, vou checar. Romeo Uniform, November 226 ground. Go ahead. Okay, how much time do we need to start taxi? Now we are ready. Roger, Romeo Uniform, November 226, taxi approved by April 1 India until holding point 1810. At the holding point, call Tower 1-8-9-95, ultimate set 1013. Taxiway India until holding point runway 10 and second frequency. The frequency will be 118.95 at the holding point, okay? 118.95 at the holding point, runway uniform number 226. 170, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, qual o nome? Só para informar, estou aguardando o tráfego passar a retaguarda do senhor para autorizar, ok? O tráfego está começando o táxi agora no pátio 3, em 747, ok? Afirmo, Rio 9810, liberação na chame táxi, pátio 3. Acende a estação de extra para 4000, ajuste no 013, via chegada Bonf, aguarde o procedimento ILS X-Ray, pista no 0. Afirmo. Azul 5001, coordene com a equipe de solo, tem fracionamento e chame para o táxi, ok? Solo, 3305, chame fracionamento, portão 6. 3305 da TAM, aguarde. Guardando, 3305. Uno, 170, Juliette, portão 08. Romeo 08. Romeo 4. Paul, good morning, Romeo 4, number 226, we are ready for departure, please. Morning, November 1, November 226, clear to line up and to take off runway 10, the wind is 130 degrees, with 08 knots. We take off runway 10, runway from number 226. 3305, livre acionamento chame táxi, portal 06, 06. Reporta para táxi 3305.